Papapá, Serra Kilo Índia, desça para o 060, chegada Mari. Número 3. Voo no 643, reduza para 220 nós. Atingiu 050, ou Xenero 6258. Isso é para 2010, ajuste no 01, está autorizado ele. 2000 no 01, autorizado, ou Xenero 6258. Solo 714, Solos 44, libera a direita, Solo 219. Direita 219, Bono 714. Solo Salvador, Gol 1714. Gol 1714, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o 02, Gol 1714. No 643, desça para 2010, ajuste 1011. Setor para o sequenciamento, curva à direita, proa 200, limitado do localizador. 2010, 1011, direita, proa 200, limitado localizador. Bom, né, patrinho? autorizador, Oceanair 625. Semi-torre 1-1-8-6-9-5. 295, obrigado, boa noite, 625. Boa noite, papapá, terra, quilo, índia, desça para 2000 pés, ajuste no 011. 2000, 011, voo no 643, de esquerda para o 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, sendo estabilizado, voo no 643. Salvador, uma boa noite, ou Oceanair 6258. 6258, boa noite, avistado. Checa trem de pouso, vento 80 graus, uma dúzia nós, chuva leve, tem pouso livre, pista no 06258. Gente, formando quando baixa o Salvador, 6258. Ok, então. Meia 06, identifique que sou 050, chegada a Mari. Achado travado, Oceanair 6258. Livre pouso no zero, vento 80 graus, 1, 12 nós, chuva leve, 6258. 6258, livre pouso. A 3 chame torre 1 no 8 decimal 95. Doutor Salvador, boa noite, voo no 643, no ILS, baixar travar. É 1-43, avistado, continue aproximação, número 2 para pouso, 90 graus, uma dúzia, chuva leve, informarei pista livre, 1-643. Aguardando, pista livre, 1-643. É 258, solo 51, libera a direita, chame solo 219. 219, 6258. Vou no 643, o vento 70 graus, com 1-09, chuva leve. Tem pouso autorizado, pista no 0, gol no 643. Livre pouso no 1-0, gol no 643. Azul 4062, identifique e desça para o 060, chegada Mari. Ou no 606, desça para 2010, ajuste altímetro 1011, reporte estabilidade. 2000, confio 11, estabilidade. Ou se aquele que está autorizado a interceptar? Sim, interceptando o localizador, o Terra Quilo Índia, chame torre 118, decimal 95. 1895, uma boa noite, Terra Quilo Índia. Torre Salvador, boa noite, é o papapá, Terra Quilo Índia. Terra Quilo Índia, boa noite, continue aproximação, informe checado, vento 90 graus com 149, Terra Quilo Índia. Ciente, é só confirmar o vento para o Serra Quilo Índia. 90 graus com uma dúzia nós. Estamos com intenções de pousar na 197, se possível. Ciente, informe então no ponto ideal para modificações de regras do Serra Quilo Índia. Ok, no externo. Ciente. O número 43, no solo 54, libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita 1219, tá ligado? Foi no 643, boa noite, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, né? Ou se há aquilo Índia em condições visuais passando externo, prossegue para o 17. Gente, plano modificado ao 54, sobre regras de voo visual, reporte final 17. O vento, uma centena, uma dúzia nós, chuva leve. O Serra Quilo Índia reportará na final da 17, Serra Quilo Índia. Serra 3891, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 011, chegada bom. Então 3152, informação em curso Delta, confere, copia? Então 3152, autorizado Maceió, via Anto Whisky 58, nível 330, saída Puca, transição Zumbi, decola da 10 com primeira curva após a decolagem à esquerda. Acione 5066 no transponder, frequência do controle 120.8, TAM 3152. Só 3152, só 3152, só copie, só confirme o nível autorizado. 330. Afirmo, 330 é o nível, reporte pronto no portão 06. Romeu Alfa Alfa, identifique e desça para o nível 050, chegada Mari. Azul 4062, desça para 3.000 pés, ajuste no 0. 3.000 pés, pode continuar o ajuste? 1.09. 5858, o pátio é o 5 de destino? 0 está. Faça o 180, backtrack, primeira à sua esquerda. Para o pátio da Aerostar, na minha escuta até o estacionamento, Serra Quilo Índia. Bono 606, livre LS, o ajuste 1011, Salvador, reporte estabilizado. Estamos estabilizados, 606. Romeu Alfa Alfa indicado. São 2409, Romeu Alfa Alfa, vai seguir como número 4, aproximação, cabeceira 10 de Salvador. Boa noite, o 5899 da Web, a sua identificação, desça o 060, chegada Mari. O 3891 no controle? Diga. Em condições de voar, Duna da presente? Boa Duna, 4.000 pés ajustado 1011, está seguindo como número 3, na aproximação, velocidade e critério. LS, o 606. O 606 da Gol completa a final, torre 11895, bom povo. 295, boa. Do 4062, desça para 2.000 pés, 1011 ajuste, livre final LSX, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado, 4063. É, avistado. Reporte com cheque de trem, o vento 70 graus, uma dúzia nós. E chuvisco, ok? Pista molhada. Ok, reporta na baixada travada, 606. Livre pouso no 080 graus com no 69 no 606. Livre pouso no 606. 805 da Gol, boa noite, oceano identificação, desça ao 70, chegada à Mare. Do 4062 estabilizado. Estabilizado, 4062. Completa final, torre 1895. 1895, boa. Boa. 3891, desça para 2000 pés, 1011, aguardando o vetor final para o localizador. Descendo para 2011, aguarda vetor na 3291. Romeu Alfa Alfa descendo para 3.000 pés, ajustado 1.011, está livre da restrição de TAP. Para 3.000, o 1.011 Romeu Alfa. 104.062. T06, solo 04, libera direita, chame solo 1219. Direita 219, boa noite. Solo, boa noite, Coronel 06, lembrando. 06, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 06. 80 graus, 109, pista molhada, 4062. De repouso, 4062. Tá 3891, está autorizado? 3891, afirmativo, aguarde o vetor final para o localizador. Ah, o 3891 intercepta por meio próximo. 3891 para o localizador, esquerda 165. Ok, está esquerda 165, está 3891, está autorizado. O Rodrigo Alfalfa pode descer para 2000, senhor? Meu Alfa da presente autorizado, descida para 2.000 pés, 1.011 ajuste, livre final LSXA, reporte estabilizado. Iniciando redução agora 209. 209, reportará estabilizado agora. P5899, desça para 3.000 pés, 1.011, livre da restrição de TAP. 899, desce para 3.000, livre da restrição, 1.011, ajuste, objeto supernatado. Bom, no 805, desce para 4.000 pés, ajuste 1.011, livre da restrição de TAP. Desce para 4.000 pés, 1.0, 1.1, ajustado, livre da restrição de TAP, 1.805. 2, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, foi corrigido, 4.0, galera. Solo Salvador, Gol 1714, ciente da informação Delta, autorização para Aracaju. 1794, autorizado pelo Lugar Aracaju, nível de voo 230 via Golf 677. Subida para o Aracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5071 é o código, 1208 é o controle. Da PUCA, transição Aracaju, aciona 5071, controle 1208, gol no 714. Correto, chama para puxar acionamento. Camará, gol no 714. Salvador, boa noite, está 3291, estabilizado em ESEC, rei da pista 10. 291, cheque trem, pista molhada, livre pouso, 090 graus, 15 nós. Machado é travado, livre pouso, está 3291. Web 5899, desce para 2000 pés, 1011 ajuste, redução indicada 200 nós. 2000, redução para 200 nós, a Jet 5899. Estabilizado, Romeu Alfa. Romeu Alfa completa final torre 118.95. 1895. Torre, boa noite, o papapapá Romeu Alfa estabilizando. Papapá Romeu Alfa Alfa, continua a aproximação número 2. Alfa como número 2. Só leva o porte para o táxi.